que o terror mora do lado. Fique esperto com os olhos da coruja. Soltaram as almas penadas, te apresento o Pantanal, a minha cidade fantasma. Abalo psicológico, nervo à flor da pele, caçador te observando pra te fazer de lebre. Que os donos do cemitério batam como pro nosso espetáculo, que a cada fim de ano tem entre 15 a 30 finados. Tem olhos nas cercas, nas lajes, nos muros, Sherlock Holmes investigando o nosso mundo sujo. Se a caveiragem tem bandido e tem polícia, se tem corpo no chão, então que aumenta as estatísticas. Aqui ruas vazias não é sinal de tranquilidade, é o medo de sair e ser pegado pela trairagem. Guerra sem sentido, morte sem razão, polícia versus bandido, morador sem proteção. Ladrão, que pare e pense, formalize suas ideias, pra não ser enganado, tratado como comédia. Ruas de terra, vielas macabras, esquinas e quebradas, habitat da vingança, do terror, da matança. Tem bandido tipo vampiro, que não tem mais reflexo, não olha no espelho, pois tem medo de si mesmo. Safado morre cedo, são palavras de quem tá no crime. Se caguetou, passo rápido. Se for sujeito, o homem prevalece e fortalece. É fato que iria uma baixa nesses atos, mas o que vivam foguetes pro alto, comemoração da morte do cara da rua de baixo. Usa superstição para explicar o azar, dizer que a coruja não seca é o mesmo que dizer que a humanidade não pega. Tudo mentira, uma parte do inferno onde o capeta domina. Cidade fantasma, onde se paga seus erros com a vida. Enxofre que o medo é aliado. Ouço gritos de socorro de um lugar mal assombrado. Cheiro de rosas, enxofre que o medo é aliado. Que o silêncio predomine onde o terror já fez estrago. Cheiro de rosas, enxofre que o medo é aliado. Ouço gritos de socorro de um lugar mal assombrado. Cheiro de rosas, enxofre que o medo é aliado. Que o silêncio predomine onde o terror já fez estrago. O vento sopra forte, ninguém na rua. Barulho de passos, a favela tá escura, não sei. Não enxergo quem me segue. Será que é o fantasma maldito uniforme bege Pantanal? Favela esquecida, cidade fantasma onde as almas estão perdidas. De 2000 pra cá, a vila só desanda. Lugar mal assombrado onde o cheiro é de matança. Becos estreitos, onde o medo é aliado. Não sabe quem te espera, esteja sempre preparado. O caçador é a caça e a caça o predador. Cenário ideal para o filme de terror. Cadê a paz? O ser humano não conhece. A ganância pilantra derruba vários na oeste. Eu peço a Deus que a favela volte normal. Ilumine a minha quebrada, Vila Alves, Pantanal. O medo toma conta de seres humanos entristecidos, que de tanto ver isso ou aquilo já não dão mais sorrisos. Pra todo lugar que vão desnorteado, perde o rumo, trombar com as atividades no escuro. Tá formado o tumulto, cidade onde bem refém no cárcere da própria casa. Os macacos fecham o cerco, os malacos revidam em brasa. A praga se propaga, calça larga versus farda. Os que não se envolvem seguem pânico nessa cidade sitiada. Stephen King se aterrorizaria nesse enredo sem ficção. Alfred Hitchcock entraria em psicose nessa mesma situação. Ruas desertas, lições concentradas por metro quadrado. Quem bota a cara pra testar fé, logo tende a ser finado. Cada quebrada sua lei, cada lei sua conduta. Só quem nasceu no extremo conhece os mandamentos da rua. Cada time pro seu lado, repleto de soldado. No centro o povão de bem, no seu canto acuado. Cheiro de rosas, enxofre que o medo é aliado. Ouço gritos de socorro de um lugar mal assombrado. Cheiro de rosas, enxofre que o medo é aliado. Que o silêncio predomine onde o terror já fez estrago. Cheiro de rosas, enxofre que o medo é aliado. Ouço gritos de socorro de um lugar mal assombrado. Cheiro de rosas, enxofre que o medo é aliado. Que o silêncio predomine onde o terror já fez estrago. Pode ter, esquina se quebrada, vistos portões se escondem em casa. O terror já está na praça, entrando naquela escuridão. Peço a Deus, a minha proteção. Dia de rosa nos persegue a todo tempo. Toque de recolher, silêncio atrasalado. Espantado com a rotina dos malacos. Que são os fantasmas que assombram essa cidade. São chamados de bandido. Estrago o silêncio, pois o terror mora do lado. Desespero prevalece no Pantanal mal assombrado. Becos, vielas, sofrimento e tristeza que ronda das almas que vagam. Sejam bem-vindos à Zona Oeste, Pantanal, cidade fantasma. Ruas vazias, onde se predomina o desespero. Pantanal, vida de desando no aglomerado, é só desespero. Avino de Paulo, Beco, Geração, 13 de setembro e 4 de maio. Só desacertos, ruas vazias, aonde o medo é aliado. Eu tô ligado, esperto com o dia a dia dos malacos. Pois se trombar com eles na quebrada, possa ter ser o próximo finado. Fique esperto com os olhos da coruja pra você cair no pé.